de Alfa até o ponto de espera da 1-0, comida e 12, vai chamar pronto. Tá? 3601. O 1-1-5-5, decolou 01. Chame agora o controle Salvador em 1-9, decimal 8, senhor. Bom voo. 19-8, obrigado, bom. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1-1-5-5, passa 2.100 pés no... Tá aí, tá bem. Gol 1-1-5-5, contato radar, subanível 360. 360, sobe, gol 1-1-5-5. Torre 3601 da Tanta, pronto, quando quiser dar um zero. 3601, linha decola, pistão no zero. Vento 1-0-0 graus com meia dúzia de nós. 10-3, decolagem no zero, da 3601, decolou do 05, chame agora o controle em 1-9-8, senhor, bom voo. 098, 3601, obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Confirme. Leite uniforme, reboque finalizado. O Pedro informa, obrigado, bom dia. Bom dia. Vou no 021, pushback, acionamento. No 10, aprovado, senhor, chame táxi no 021. Chamará, obrigado. Solicita pro Adileda, quando possível. Controle Salvador, TAN 3601, bom dia. TAN 3601, bom dia, contato radar, subanilha 360. 360, poderia voar Lindo da presente, senhor? Autorizado. Lenda na proa. Gol no 155, chame centro Recife, frequência 1251. 51, gol 1155. Salvador 1021 da Gol, tá pronto para o táxi, está treinando Campinas, tem 3 horas e 33 minutos e tá com 81 a bordo. No bordo 333, copiado, Campinas, voo no 021, táxi aprovado, pátio Juliette Alfa, até o ponto de espera pistão 0, ajuste agora padrão, voo no 0 no 3, chame pronto para decolagem, ponto de espera pistão 0, voo no 021. Autorizado o táxi via pátio Juliette Alfa, no ponto de espera, vai reportar no 021. próxima ponte, espera Gol no 021, tá pronto. Gol no 021, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento de 090 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola da 10, Gol 1021, obrigado. Tá 3601, chame Centro Recife 251. Prossiga, 3601. Centro Recife, 251. Bom dia. Centro Recife, 251. Gol no 021, decolou zona 6, chama agora o controle em 119, decimal 8, senhor, bom gol. 198, Gol no 021, muito obrigado, um bom dia, senhor. Bom dia. Salvador, muito bom dia. Gol 1021. 1021, bom dia. Contato radar, suba nível 360. Sobe 360, Gol 1021. Gol 021, sobe restrito nível 320. Restrito nível 320, Gol 1021. Gol 021, chame centro Recife 251. 251, Gol na 021, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre, Whisky Juliette Eco. Whisky Juliette Eco, prossiga. Muito bom dia, Torre. Whisky Juliette Eco, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 02. Copiado, Eco. Mantenha a posição, correção. Whisky Juliette Eco, autorizado do pátio 3 para o portão 2, mantendo escuta constante, reporte ao término. Juliette Eco, reportando a graça. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6251 no centro da Golf, quando possível, para uma autorização, Guarulhos. Sim, Oceaner 6251, tenho aprovado 360, copia agora. Afirma. Puxa número 251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após autorizado direto posição Crate, onde intercepta a Persolo 14 até Groof. Após Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. O controle opera em 119.8, transponder 5044, Oceaner 6251. Tenso Oceaner 6251, autorizado nível 360 para Guarulhos. É, decolando pista 10, curvando à direita, saída da El, Leda, Crate, Upper Zulu 14, Groove, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, após conforme plano. Transponder 5044, controle 1998, CTG, Oceaner 6251. Protegimento correto, Oceaner 6251. No pátio 3, chame pronto para o pushback Oceaner Manager. Formará. Torre Uísque Juliette Eco informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 02. Grato, bom dia. Copiado, Eco. Obrigado, bom dia.